verdadeiramente o Senhor for meu pastor, quando eu confiar na misericórdia divina, quando eu me entregar a minha vida em suas mãos, nada me faltará. Porque estaremos plenos de Deus. Então, para que essa ansiedade, essa preocupação, esse aborrecimento? A outra causa psicológica, agressividade reprimida, raiva, mágoas mal digeridas. Isso ainda não está comprovado pelo controle da Universidade dos Espíritos, mas um médico e um psicólogo alemães, os doutores Howard Deflesen e Rutger Dalker, no ano de 1983, lançaram um livro que se tornou best-seller na Alemanha, o livro A Doença como Caminho. Eles defendem que todas as nossas doenças são fruto do nosso psiquismo. É o nosso corpo falando, desejando dizer algo que nós não estamos tendo consciência mental ainda. Eu acho que eles exageraram em algumas passagens, mas eu vi com muita clareza eles dizerem que talvez uma das causas da depressão seja a agressividade reprimida. E tive a felicidade de ver Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida no seminário A Raiva em Suas Mãos, um excelente palestrante, puderem convidem ele, a gente se apaixona pelas suas palestras. Esteve no Congresso Espírita Mundial em Paris, como orador. E também Francisco do Espírito Santo Neto, confirmando essa afirmação. Divaldo diz, tenha raiva. É natural. É uma descarga de hormônios de adrenalina na corrente sanguínea, mas não conserve a raiva, porque vai fazer muito mal. Que a raiva é diferente da mágoa. A raiva é que nem uma labareda, um fogo que vem e que vai embora rápido. Mas a mágoa é controlada, é premeditada, é programada. A mágoa vai nos adoecer. Então nós precisamos aprender a lidar com essa energia agressiva, aprender a verbalizá-la, diz Alberto Almeida. Porque nós podemos fazer três coisas com a nossa energia agressiva. Podemos agredir a pessoa, o ofensor, que será sempre a pior opção. Nós podemos pegar aquela raiva e reprimir a raiva, e aquela energia vai nos adoecer. Ou nós podemos canalizar a energia da raiva para o bem. E ele nos diz que a energia agressiva pode virar garra, determinação, coragem. Que nós podemos canalizar a energia da raiva até para o trabalho. E cita Chico Xavier como exemplo, dizendo que Chico canalizava toda essa energia agressiva para o trabalho e por isso nos deixou 412 livros exatamente. Mas o que é que nós espíritas fazemos? Reprimimos a raiva. Porque espírita não tem raiva, não é? Espírita fica magoado, que é muito pior. E aquela energia adoece-nos. Divaldo diz que essa mágoa, essa energia mal digerida, vai nos gerar vários problemas, úlceras, gastrites, infarto do miocárdio, tromboses, derrames, AVCs, podem ser sentimento mal digerido. Então é importante a gente aprender a verbalizar a raiva. Se a gente não verbaliza, a gente adoece. Como é que a gente faz, Nazareno? A gente tem que falar, colocar em palavras. Colocar em palavras. Então, por exemplo, a mulher, eu vou dar uma dica hoje para a mulher que vai ser a revolução das mulheres. Quando o maridão estiver muito valente, muito bravo, vocês deixem ele desabafar. Deixa ele desabafar. Vai fazer bem para ele. A mulher fica calada. Mais dois dias depois, três dias depois, a mulher diz, vem cá, maridão, você falou aquilo, não falou? Falei. Pois eu não admito isso por isso e por aquilo. Eu não aceito isso por isso e por aquilo outro. Falar, colocar limites, saber dizer não, como dizia o Cristo, que sempre foi muito corajoso, muito firme, quando precisava. Não adianta discutir com ele na hora da briga, porque ele está fora da sintonia, não vai escutar. Vai só aumentar a raiva dele. Então deixa ele falar. Mas dois dias depois, três dias depois, a mulher inteligente tem que fazer isso. Aliás, as mulheres, meus amigos, são muito mais inteligentes que os homens. Zé Raul Teixeira nos diz que os maridos são a coisa mais boba que existe na alface da terra. Divaldo Franco diz que mulher baixinha, então é um perigo. Mulher baixinha controla o marido. E homem baixinho como eu atrapalha a mulher. Tua mulher inteligente, deixa o maridão desabafar, mas 2 dias depois ela